despertador tocou, nem vi o sol nascer. Mais um café na mão e coisas pra fazer. A cidade não espera, o tempo não vai parar. Mas dentro do peito ainda tem fogo pra queimar. E mesmo quando canso, o cansaço vem me derrubar. Lembro dos sonhos que me fazem levantar. Mesmo na correria eu não vou desistir. Cada passo é uma chance pra seguir. Pode ventar, pode chover, mas eu sei que vou vencer. Porque a chama em mim não vai se apagar. A vida é maratona, não é corrida de 100. Tem dia que a gente ganha, tem dia que só mantém. Mas cada tropeço ensinará a recomeçar. Com um coração firme, pronto pra lutar. Quando a dúvida tenta me frear, respiro fundo e volto a acreditar. Mesmo na correria eu não vou desistir. Cada passo é uma chance pra seguir. Pode ventar, pode chover, mas eu sei que vou vencer. Porque a chama em mim não vai se apagar. Olha pra frente, não olha pra trás. O agora é o que te leva muito mais. Vem comigo, vamos juntos cantar. Que a vida é feita pra sonhar. Mesmo na correria eu não vou desistir. Cada passo é uma chance pra seguir. Pode ventar, pode chover, mas eu sei que vou vencer. Porque a chama em mim não vai se apagar. Não vamos parar, não vamos parar.